a bomba explode na favela, impera atenção. E por aqui prevalece a lei do cão, da violência, da descrença, ausência de educação. Essa é a cartilha da autodestruição. Se espalha na quebrada e você finge que não vê. Omisso não quer saber. E desfazer o quê? A falta de condição causa desgaste no povo. Qualquer esboço de rebeldia, alternativa pra sair do sufoco. Num mundo louco onde quem não se defende do fogo não aprende o jogo, fica preso no fundo do poço sem ter chance de se libertar. Ao mesmo tempo que o tirano faz seu plano pra exterminar, é trágica uma vida regada com ódio, perdida em vão. E o efeito colateral é fatal na reação, porque o ladrão vai pro revide e entra pra função. Aterroriza, aniquila e inspira os irmãos. Extorsão sempre acontecendo a mil, e os robocop vão matando a sangue frio. Fuzil na mão dos moleque do morro do rio. Essa é a guerra civil feita no Brasil. Se julga o monstro, o bandido, aquele que manipula, destrói, é porque corrói o bem crescendo zói. Na favela voz, rimando na trincheira, sempre municiado de consciência guerrilheira. Negro, a força brasileira se encontra nesse povão, que luta apesar da conduta de repressão. Nos tiram a informação e o que nos sobra, viaja pela história, o ódio que nos assola. Olha a guerrilha que sobe e entrega os três moleque no morro. O ser humano é cruel e sagaz, e o pobre vive no sufoco. Bala perdida, troca de tiro, mano, que se vai. O sistema bate palma, eles querem é mais. Sua mãe degolada, seu pai pé inchado, você louco, drogado, injetando na seringa, vê se acorda chegado. Os porcos estão prontos para matar, te humilhar, arrastar o seu corpo pelo asfalto. Me diz o que é que dá, enquanto aquele que rouba milhões estão longe das grades. Usar algema, nem pensar, é abuso de autoridade. Abdias, Nascimento, documentário, memória negra. Assisti e vi que ainda existe beleza. A nossa arte se expandiu, tomou de conta da nossa quebrada. Então venha junto conosco, rap nacional na área. Humanidade em decadência, sua imprudência mostra a violência. Cabeça é seu guia. Microfone vai o ataque. Do opressor que é minha cabeça, porque meu verso contamina e vai. Não se iluda com o mundo. Com sagacidade, sem medo da luta, com fé e coragem. Já tem dúvida, ainda tem muito mais. Eu faço apologia, não do crime.